Olha, duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, aí você vai se lembrar. Essa é pra tocar nos corações, bebê. Sucesso novo, Brasil Moraes. Vem comigo assim, ó. Olha aqui, cê tá ouvindo essa canção. Tá falando de você, né? Se eu não me engano, é de você, né? É sua história de amor bem resumida. Sei, pois você me contou. Ela fala que cê tá sofrendo por alguém que não te deu um valor. Olha, duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, quando esse modão tocar, duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, aí você vai se lembrar. Sucesso ao vivo é mais gostoso. Toca aí, meu parceiro, e o Chance Des, o Morado e o Ibaí. Vamos embora. Portal do Arrocha. É sua história de amor bem resumida. Eu sei, pois você me contou. Ela fala que cê tá sofrendo por alguém que não te deu um valor. Olha, duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, quando esse modão tocar, duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, aí você vai se lembrar. Você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, aí você vai se lembrar. Duvido você não beber, duvido você não chorar. Quando esse modão tocar, aí você vai se lembrar.